360. Pode voar a letra da presente? Autorizado. Obrigado. Bom, no 705, copiou o controle? Afirmativo, autorizado, posição de letra, obrigado. É, copiado, eu vou voando direto Leda, o 905. Cliente. O Romeu Lima autorizado até o Pátio 5. 9705, chame Recife, frequência no 33 decimal 25, alterna no 33 decimal 95. 3325, 3395. 71106, está em contato radar, 58 milhas do oeste de Salvador, vai para a posição Mari para interceptar a chegada Mari, altímetro 914, reporte para a descida. Comandante Uruguai 2043, por gentileza, autorização, Guarulhos. 3043, Guarulhos, nível 360, pronto? Afirmo. Direto para Guarulhos, nível de voo 360, via peso 10. Cola da 10, curva direita no perfil da Dael, Leda, ótima. 5571 no transponder, controle em onda 20, décimo 80. Confirma a história, se o seu colega subiera não copia o transponder e o controle. Transponder 5571 e o controle em onda 20, décimo 80. 5571, 20, 80, controle, autorizado 360, da El, Leda, Mote, eu perdi o 10. Correto, que o DGM chama pronto, busca o estacionamento, seguinte, 62. Certo. Chegando a 310, acione identificação, chegada à área autorizada, desça para o nível de voo 060, QNH 10 no 4. 060, 10 no 4, sociedade. Noitap, 6310. Informação, toma. 096, aciona identificação, chegada na área autorizada, espera o nível de voo 070, QNH 10 no 4. Chegada na área, 070, 10 no 4. 096, voe direto 4. Tem condições de voar direto 4, voo no 096? Cássio, por quê? Itap. Itap, voe direto 4, no 096. Voe de 4, não. Tatiana 06, após Mari Voitato e após Itapituna. Gente. Boa noite, 3858. 3858, adiciona identificação, chegada à área autorizada. Desce para o nível de voo 070, QNH 104. 070, QNH 10, 104, 3858. Tele 6310, voo Iduna, aguarde, desce ainda até o nível de voo 060, e aguarde para prosseguir na descida, informe o tráfego, posição de 3 horas, 5 milhas, rumo nordeste. É um Eco Charlie 25, helicóptero mantendo o nível de voo 050. Tira 0, voo Iduna. Afirmativo. É 310, desça para 2.000 pés, altímetro no 0 no 4, autorizado a sinal do procedimento ILS que se repita no 0, chama estabilizado. 2.014, forma na ordem. Marinha 7106, informa o tráfego, posição de 11 para 12 horas, 5 milhas e meia, rumo nordeste, é um Airbus 320, passando nível de voo 065 em descida a 2.000 pés, Marinha 7106. 096, desse mantém o nível de voo 060. Yes, 060, bom, 096. Duna 096, voe direto Duna, descida autorizada ainda até o nível de voo 060. Pro Duna, deixando 060, voo 090. A 3858, reduza para 2509. 2509, 3858. A 096, informa o tráfego, posição de 1 hora 10 milhas, Eco Charlie 25, mantendo o nível de voo 050. Sim, então já vamos ver. A 310, reporte estabilizado no final do procedimento ILS X-Ray, pista no 0. Bota na água. Aciona identificação, chegada à área autorizada, desça para o nível de voo 070, QNH 104. Desça para o 070, 3858, desça para o nível de voo 060, altímetro no 04. 060, ajustado 10014, 3858. 3250, reduza para 2209. 2209, 3250. Marinha 7106, desça para 3010, QNH 10 no 4, quando no ideal. Já, está no ideal, para 3010, Marinha 7106, lá, que já está em São Paulo. Gente. Chama linha 310, completa final, chame torre, trocante no 8, decimal 95. 2910, operado. Com no 096 ciente, informo o trato anteriormente, informado agora a posição de 11 horas e uma milha. Aguarde para prosseguir na descida. Pode atentar todos. Marinha 7106, alteração para sequenciamento, cuja esquerda para 030 correção, seu limite é o demais na 00 de Simbra. 0, aguarde autorização de pouso. Para nível de voo 050 na 096. 050 na 096. Na 310, livre pouso na 10, venta é 090 graus, 10 mais. Livre pouso, na 10. Com na 096, avisa para 2.000 pés, altímetro na 04, autorizado a final do LL6 Rei, pista na 0, chama estabilizado. Certo, para 2.000, chamará estabilizado na 04, voo no 090. Na 358, desça para o nível de voo 050, altímetro no 04. 050, no 014, para 358. Marinha 7106, para interceptar o localizador, curva direita para 060, reporte estabilizado, desça para 2000. Direita 060, local. Atina 06, vai seguir tráfego posição de, 10, de 3 horas, correção a 4 milhas, é um Boeing 738, passando nível de voo 050 em descida 2010, com 2109 de grau de redução, Marinha 7106. Setinho 06, complete com curva direita para o 080, reporta estabilidade. O 258 desça para 3.000 pés, altímetro no 04, reduza para 2009, vai seguir o helicóptero na aproximação. 3.000 pés, no 014, 258. Com 3.062, desça para o nível de voo 050, altímetro no 04. 0.0, mandaram uma parte de 3.062. Visão localizador, voo 1.096. 096, completa sinal, chame torre frequente no 8.95. 18.95. Comandando, boa noite, Gol 1096. Lógico, 1096, aguarde de pista livre. O ajuste é 1014. 1014, tá escutando. Chané 6310 no solo aos 10, chame o solo, 2111. 2111, grato. Boa. Chané 6310, tá aqui já, Alfa, reposta antes das 10. Alfa. Livre pouso. 10 venta 080 graus 109. Pouso atualizado na 10 gol 109. A linha 7106, confirma intenção de pouso, pista no 710. 1-0, vai seguir posteriormente, vai levar a contato de levar. Gente. Linha 7106, confirme estabilizado. O Marinha está estabilizado já no localizador, ainda não capturado lá, está pronto. Gente, 7106, completa sinal do procedimento, chame para o Salvador frequência 98.95. Vai completar o procedimento para o Salvador 108.95 graus, boa noite. 3858, retoração para maior espaçamento com tráfego que irá precedê-lo na aproximação. Curva esquerda para 050 nessa proa está autorizado interceptado, entra para 2000 pés, altímetro 10014, reporte estabilizado. Para 050, descendo para 2000 pés, autorizado interceptado, 3858, ajuste 1014. Marinha 7106, continue na aproximação e aguarde autorização de pouso. 06, estabilizado. 7. Você frequência do 3 controle, chame quando a 40 milhas afastado de Salvador. QNH em Salvador no 04. 1096, no solo 14, libera a direita, 211 no solo. Pressão com os tráfegos está autorizado. Livre pouso na 10. Venta 080 graus, 10 mais. Marinha para frente. Seguiu o final, essa correção. Foi para a mãe, informe que não há tráfego a reportar no setor. Eu passo para a descida. 3662, após o estado desce para 3010, altímetro no 014. Após o estado desce 3000, no 014, 3662. Para o gol 2043, para possível estacionamento, ponte metro. Autorizado, time tá, o 2043. Gol 2043. Recebi. Livre. Chamar a passagem. Perfeito. Diga ao senhor que a descida cristalina está ao nível de voo 050. O altímetro permanece no 014. Então, 3858, confirme estabilizado? Estabilizado, 3858. Contrato final, seu emissor de frequência 98, decimal 95. 9895, boa, seu 3858. Boa. Então, 3662, desce para 2010, QNH no 014, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, pista no 0, chame estabilizado. 2090014, vai reportar a estabilidade. 3662. Juliette, 1096. 1096, mantente 2010, prevista 09. 09. O Marinha 7106, considera o solo agora o zona 8, libere na Opel. Só com essa livre estacionada. Só não copiei o PAB. Puxo 84. 41 no Índia, ponto de espera 1895, ajuste no 014, boa viagem, ou 2043. Pátio, Índia, 1895, boa. Após a aeronave da companhia, utilizado em ingresso Juliette até o 9. Assim, após a aeronave da companhia, 09, ou 096. 2043, ponto espera. Vista 2 já. Vista 1-0. Pegou 2043, tá autorizado alinhar e manter a 1-0. Ali manter, né? 13858 no solo aos 2-1. Ao liberar a direita, 1-2-1-1 no solo. 2-1, solo, 3858, boa. Boa noite, 3858. 3858, boa noite, Taxi Via Alfa, reportante da Juliette. Via Alfa, você pode entrar na Juliette, 3858. Entrada no ILS, visual para a pista, tá 3662. 3662, completa sinal, chame torre frequência na noite, decimal 95. Torre 1895, 3662. Salvador, uma boa noite, tá 3662, ILS, dá 190, baixado e travado. Boa noite, tá 3662, já dá a pista livre, o ajuste é 1014. 1014, 3662. 13 transponder, controle 120, decimal 80. Chamei 1310, correto, seja menos, chame pronto, 13. 90 graus, 149. Livre pouso, pista 1-0, tá 3662. 2043, decolada 23, controle 208. Boa noite, 208. Controle, uma boa, voo 2043, decola 1500. 3043, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2000 pés, vem direto letra. Direto letra, após 2000, 360, ou voo 2043. Aeronave? Exportão 02. Exportão 02, são 18 cores. TNH1 no 04. Posso estar 32 milhas próximo de Salvador. É, está em serviço radar. Agora, está em contato radar agora o Ife Golfiosa. Após toque, liga para 2000 pés. Altímetro no 014, autorizado a final do procedimento ILS X-Ray, pista no 0, chame estabilizado. Solo aos 25, libera direito 1-2-1-1, solo. Direita, solo 1-2-1-1, 3662. Solo, solo Salvador, uma boa noite, TAM 3662, entrou na sua escuta. TAM 3662, autorizado via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, reporte antes da Juliette, 3662. Alfa, aproximando a Juliette, 3662. Juliette, portão 08. E a Juliette, para o 08, 3662. Azul 795, qualquer dentro, descendo para a plaza 050, vai a bom arrival. Alfonso 0101, fly head bom arrival. Fly head bom arrival, descendo em 4 miles, azul 795.